Vai. Um abraço, Júlio Mesquita, galera da distribuidora da bebida Mesquita. Vai, mal. Troquei a melhor roupa pra esconder seus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração ficou por cima. Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina. Vamos pular. A paz não merece. Eu tenho dó. Ficou por cima. Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina.